pressão pra que fica de quina só conspirando. É visível a ironia atrás da sua intenção, que não entra em sintonia com a nossa vibração. Estilo suburbano é seu plano, é nossa proteção pra que fica de quina só conspirando. Só conspirando, só conspirando. Base em cima da rima, fazendo o que a vida ensina, observando com cuidado, colhendo matéria-prima. Toda pedra no caminho é fonte de inspiração, concentração, uma expansão, através da visão de suburbano, que não é o super-homem, sim, um simples ser humano. Entre aceitos enganos e inimigos humanos, tem força suficiente pra carregar durante anos os planos que quer realizar. Um trabalho, um caso e uma nega apaixonada. A educação é necessário pra se aprimorar, vai crescendo como produto do meio, saindo no buzo cheio. E a larica que se tira no rateio e sabe dar as costas pra toda alienação que é tentadora, mas só quer te arrastar pra escuridão. Ninguém me disse que é fácil cumprir a meta. Ninguém me diz que a porta certa ia tá aberta, e pra chegar tem que correr longa distância. Não me cansa, pois o Red Bull que eu uso é a esperança de um estilo suburbano que me faz desenvolver o que é bom para mim. É desprezado por você. É desprezado por você. É desprezado por você. Por quê? Estilo suburbano, esse é o plano, é nossa proteção pra que eu fica de quina só conspirando. É visível a ironia atrás da sua intenção, que não entra em sintonia com a nossa vibração. Estilo suburbano, esse é o plano, é nossa proteção pra que eu fica de quina só conspirando. Só conspirando, só conspirando. Ouve os tambores, soe as trombetas, pra quem não acreditava na união perfeita. Tão devastador como se fosse um cometa, um bando de maloqueiro passando que nem carreta, pegando de surpresa quem tiver com a mente dormente. Por mais que tente se esquivar, e vai bater de frente com a gente. Nos menos que exibindo é o que você pensa, mas marcamos presença com som baiano de nascença. Na tentativa de fazer um som original, vem os limitados, pensam que isso é ser boçal, mas vou fazer um esforço sobrenatural pra não ficar naquele nível que eu vejo que é tudo igual. Sem mediocridade, com boa vontade, fazendo o que eu gosto com personalidade, que é pra ficar bem longe da vaidade. Quem vai sem piedade, faz a mentira, a verdade, compadre. Mas tô aí, pra ver no que vai dar. Vou me jogar de corpo e alma, representar o meu lugar. Aquela velha Bahia de raiz, que tá por um triz e o povo não percebe que é muito infeliz. Pra resgatar aquela boa energia que contagia, que há muito tempo não se via. Bem devagarinho, mostro o meu desempenho, fazendo o que eu posso, com a rima e com desenho. Ao longo do meu caminho, acompanhado sozinho. Das rosas não tiro perfume, sem os seus vinhos. E pra tudo isso, eu sei como vou atacar. Vou estampar meu tag até o canetão secar. E tem que ser original, como o som lá de Cuba, ou uma base que na rima cá como uma luva, ou na levada sinistra do grande Roots Manuva, ou um grafite nunca que me siga com sua turma. Estilo suburbano, esse é o plano, é nossa proteção pra que fica de quina só conspirando. É visível a ironia atrás da sua intenção, que não entre em sintonia com a nossa vibração.